Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te louvamos e agradecemos a sua presença conosco. Obrigada, Jesus, que só você é o Salvador, não existe outro. Não tem outro caminho, não tem aonde nós pudéssemos ir para encontrar salvação. Você é o único, por isso nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por você escrever o nosso nome no livro da vida eterna. Te louvamos, Pai, pela tua bondade e misericórdia por nós, que é sem fim. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Te agradecemos este momento, esta tarde, você aceitar os nossos louvores e a nossa adoração. Senhor, nós te louvamos pela tua presença conosco. Espírito Santo, te agradecemos você aqui no nosso meio, agindo na necessidade de cada um. Obrigado, Senhor, por trazer a mente de Cristo para nós, que você vai trazer essa tarde através da palavra do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, para que você abençoe os corações, para que os que estão com sede e fome sejam saciados nessa tarde, porque você disse, Jesus, que aquele que beber da sua água jamais terá sede, jamais, porque você mata a sede e a fome. Nós te louvamos, Senhor, porque nós viemos para ouvir a tua palavra, Senhor, para que a nossa fome, a nossa sede, Senhor, sejam saciadas nessa tarde. Pai, abençoa aqueles, Senhor, que estão longe, aqueles que o coração ainda não se dobraram. Abençoa com o teu poder e o teu amor, em nome de Jesus. E nós todos dizemos, a nossa confissão, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Toda glória, toda glória. Porque glória é só para Deus. A glória é dele. Aleluia. Mas ele diz que nos abençoa com a glória dele. Então, nós precisamos aprender a entrar neste lugar onde ele libera a glória para nós. E é na adoração, na palavra, nesse relacionamento. Deus é maravilhoso que permitiu que nós pudéssemos nos relacionar com ele. É possível haver um relacionamento pessoal com Deus. E isso é que faz a diferença na nossa vida. Só que nós precisamos ter paciência com Deus. Não adianta ficar irritado, não adianta querer ficar com pressinha, porque não funciona. Com Deus nós temos que ter paciência. Por que paciência? Porque ele sabe tudo. Ele sabe o antes, ele sabe o agora e o futuro, que nós não sabemos e não conhecemos. Então, ele sabe o jeito que ele vai fazer para nos abençoar, para responder a nossa oração. Então, é preciso ter paciência. Então, quando nós oramos, nós temos que confiar que Deus está ouvindo e ele está aprontando a resposta. Não é que ele não tenha a resposta, é que nós temos que chegar lá. Temos que estar formados para aquela bênção, para aquela situação acontecer. Então, nós temos que ter paciência. Por isso que a palavra de Deus diz, esperei com paciência o Senhor. Quer dizer, paciência é longamente. Porque quando você espera, não é uma coisa rápida. Porque rápido você não esperou nada. Uma coisa que você esperou foi uma coisa longa. Então, esperei assim longamente. Com paciência. Paciência quer dizer isso. E ele me abençoou. Ele me livrou do que era mortal. Então, nós precisamos entender isso. E quando nós estivermos orando, não ficarmos ansiosos. Não pode ter ansiedade. Sabe, orar ansioso porque você quer a resposta para ontem... Você está longe da resposta, tá? Então, quando você estiver orando, você tem que receber aquela presença de Deus. Ai, mas eu não consigo, eu não sei o que eu faço. Veja que quem está comandando você é a sua alma, o seu próprio pensamento. Não é a palavra de Deus. Então, você tem que se exercitar para praticar e andar na palavra de Deus. É espiritual, não é matemática. Não dá para fazer lá um cálculo na lousa, no quadro. Não tem como. Isso aí é um relacionamento seu pessoal com Deus. E isso vem através da oração, do tempo que você fica com Deus. Você fica a sós com Deus, você está aprendendo a esperar, confiar, para receber o que ele tem para te dar. Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Todos, mas não é do nosso jeito. Porque a nossa mente se levanta dando solução, ideias. Você sabe, né? É rápida. Nossa, ela trabalha sem parar. Mas não é ela que pode, que deve agir mais nas nossas vidas. E sim, a solução que é de Deus. Então, vem do nosso espírito. Temos que aprender a receber a direção no espírito. Então, quando você está orando em línguas, quando você está lendo a Bíblia, adorando o Senhor, louvando, enfim, as práticas da oração, essas chaves, elas vão educando você. Tá? É a mesma coisa que aprender qualquer coisa no natural, né? No primeiro dia. De modo que a gente vai sendo educado naquilo que nós estamos aprendendo, né? É isso aí. Então, a cada dia nós estamos buscando aprender a andar com Deus. Então, não é só ir na igreja. A religião não ensina nada, porque não sabe. A religião só ensina práticas aparentes, não é mesmo? É. Então, isso daí não vai resolver problema de ninguém, porque o nosso problema é íntimo. É só onde Deus pode agir. Ninguém pode entrar e pôr a mão lá. Então, é onde Deus tem que estruturar, né, a visão dele, a palavra. Por isso que é cada dia que nós vamos ficando com ele, a oração vai nos estruturando. A oração vai trazendo mudanças de vida. As pessoas param de orar porque estão com pressa. Ah, eu orei. Nossa, já orei 4 anos. E 4 anos para Deus é um segundo. Não tem nada a ver. Já orei 10 anos. 10 anos também é 2 segundos. Então, as pessoas param de orar porque pararam de crer. É triste ou não? É. Parou de orar porque parou de crer. As pessoas se desinteressam. Por quê? Pararam de crer. Ok? Então, a pessoa não está mais interessada porque ela parou de crer. Não vai dar certo mesmo? A mente já determinou que não vai dar certo. É bobagem. Para que eu vou fazer isso? Não está resolvendo nada. Então, é por aí que nós vamos perdendo a visão de Deus para as nossas vidas. Por isso que Deus disse, tem que ter paciência. Porque nesta paciência nós vamos adquirir todas as virtudes espirituais para que as bênçãos desçam. Não pode desistir, porque a caminhada é longa. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é caminhada. É passo, é passo, é passo. Se parar, ficou parado ali, não está caminhando. Tá? Parece que a vida está andando, mas espiritualmente não está. Nós temos que crer no que é eterno, não no que é terreno, que vai acabar. Não demora, vai acabar. Gente, porque 90, 80 anos, isso aí passa tão rápido. Passa porque depois que você atinge uma idade, até as crianças já ficam achando que já estão com muita idade. Elas querem ter bastante idade, depois de repente já não quer mais. Depois de uma certa idade já não quer mais, porque está vendo que o negócio está indo. E cada vez vai mais. E não tem como parar, não tem controle isso. Só vai adiante. Então a nossa vida aqui na Terra é uma passagem rápida. Então nós temos que viver já o eterno. O eterno é sem fim. Então nós vamos ser lá no eterno o que nós somos aqui. Por isso que nós não podemos ser impacientes com Deus. Ah, já estou orando 4 anos, 8, 20, e daí? Continua, Deus não mente. Ele não mente. Só não pode desinteressar de buscar Deus, de orar. Primeiro vem aquele fogo. Aquela euforia, né? Aquelas horas todas, aquela busca, aquela entrega e tal. E por que parou? Parou porque desacreditou, parou de crer. Não foi aquilo que se esperava. Achei que já devia acontecer coisas assim. Não, com Deus não é isso. Deus não age dessa maneira, o diabo que age assim. Porque ele é sensacionalista. Tudo que é do diabo é assim. Aparência. É igual a onda do mar. Ela é só aparente. Nossa, aquela espumeira, aquela coisa tão alta, aquela coisa tão linda, de repente ela vira em quê? Em nada. E aquelas nuvens pretas que descem dessa grossura e vão embora e não cai a chuva nenhuma? Também foi só uma coisa aparente, gigantesca, e não aconteceu nada. Então, as coisas do diabo são assim, elas são aparentes. Deus diz que não se agrada com pessoas desta maneira. Está escrito. Mas que nós temos que perseverar. É esse coração que ele persevera. Não daquele que desiste, que para, mas daquele que confia nele. É neste que ele vai fazer o que ele tem já programado. Calma, não chegou a hora ainda. Por quê? Porque nós não estamos preparados. Senão ele faria. Estão acompanhando? Então, deixa Deus falar com você que ele está te buscando. Que ele está querendo você. Que ele tem planos para você. Que ele vai executar. Mas ele só vai executar se você continuar. Se você parar, ele não vai executar nada. Vai ser a sua vida, não a vida dele. Então, tenham paciência. Essa é a palavra que Deus está trazendo para nós hoje. Paciência. Torando não está acontecendo. Torando, nós temos que vencer tudo. Gente, não é só o diabo que nós temos que vencer. Eu acho que vencer o diabo é o mais fácil. O problema é vencer a nós mesmos. Porque nós é que estamos desestruturados. Por isso a oração tem que ser diária. A busca tem que ser diária para ter controle espiritual, domínio espiritual. Porque se houver isso, Deus vai poder executar o plano. Senão a gente desequilibra e ele não vai executar nada. Então, tudo bem, se você ora só para arrumar um emprego, para você consertar sua casa. Não, Deus é tão maravilhoso, ele vai te ajudar. Ele vai fazer isso. Mas tem coisa muito maior que isso. Você com ele, o seu relacionamento com Deus, é muito além do que o emprego, do que, sei lá, alguma coisa que você quer que Deus ajeite. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Quando eu vou entrando na condução dele, essas coisas vão sendo ajeitadas. Então, tenham paciência. Não pare de orar. Então, não se esqueça. Quem parou de orar é porque parou de crer. Ah, não deu em nada. Eu orei tanto, não deu em nada. Mas, gente, o rombo, o estrago é muito grande. Totalmente desfeito a aparência de Cristo Jesus em nós. Totalmente. Totalmente. Porque nós ficamos desfigurados, deformados diante de Deus. Então, é isso que tem que ser formado. E é no Espírito. O Espírito é que vai comandar isso. Tem que crescer essa imagem de Cristo em nós. Amém? E é isso que o corpo de Cristo está precisando. Não tem ensino sobre isso. Orar muito, ah, também nem tanto. Você tem a sua vida, afinal. Então agora você larga a sua vida. Isso. Você toma conta da sua vida e Deus não pode fazer nada. A hora que você precisar, você vai levar um susto porque você não tem controle sobre a sua vida. Porque tudo que acontece na nossa vida vem do Espírito. Ou vem de Deus, ou vem do mal, do diabo. Então, nós precisamos estruturar a nossa vida em Deus. Ele ajusta os nossos passos, o que nós temos que fazer para recebermos dele. Então, essa é que é a vantagem. Então, não tenham pressa. Calma, você está orando? Ore, continue mais. É uma comunhão que você tem que cultivar esta comunhão com Deus. Porque um casal que não tem comunhão, acabou o casamento, ou não? Né? Um casal que mora aqui, um mora aqui, outro aqui, não tem comunhão nenhum. Tem comunhão? Não, absolutamente. Tem que estar junto para estar unido, ou não? Senão é aparência. Não é verdade? Então, como que eu vou andar com meu Deus se eu não estou com ele? Ele está lá, eu estou aqui. Eu tenho que ter uma comunhão com ele para eu estar andando com ele. E ele estar me abençoando. Então, queridos, religião não vai mandar ninguém orar. Aliás, eles falam, orem, mas eles não ensinam o que orar. Eles nunca vão falar o que, que eles oram. Pode ficar dobrar o joelho todo mundo aqui agora e ficar chorando. Deus não vai ouvir pranto de ninguém. Sabia? Deus só ouve a palavra dele. Deus não vai ficar aqui agora, hein? A gente pode simular aqui, não é? Uma intercessão, um gemido no espírito de intercessão. Ai, ai, ai, vou ficar chorando. Ah, Senhor, nós podemos pegar, fazer agora. A emoção sabe fazer isso. Mas Deus não precisa estar lá. E a gente vê isso na religião. Tá ok? Agora, ficar sozinho com Deus quando ninguém está vendo, isso aí ninguém manda, porque ninguém está fazendo, como é que vai mandar? E eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo de orar hora após hora, ficou um slogan isso. Hora após hora, mas se estivessem, estariam mostrando o que isso faz na vida. Não se vê. Só se vê coisas de aparência. Ninguém quer ficar com Deus. Ninguém quer usar o seu tempo para ficar com Deus. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho. Então escreve no seu, na sua agenda o que você faz o dia inteiro. Se você tiver coragem. Cada hora você escreve o que você fez. Cada hora você escreve o que você fez. Aí você vai ver que você tem muito tempo para andar com Deus. Muito tempo e você que não quer. Amém? Então, Deus quer que nós continuemos a buscá-lo porque ele não mente. Para destruir toda a religião que está dentro de nós. Não, mas eu não fui aqui em outra igreja, eu não fui em outro. Nós já nascemos com a religião. Isso já foi incutido na mente de Adão, quando ele caiu. Ele saiu da presença de Deus. E aí o diabo já começou a colocar nele o que era a religião. Então, nós nascemos, quando nós nascemos dos nossos pais terrenos, nós nascemos mortos espiritualmente com toda a natureza de Adão, do pecado. Depois que nós aceitamos Jesus, que nascemos de novo. Aí começa uma vida com ele. Mas essa vida tem que ser estruturada na palavra, na presença de Deus, nos ensinos que ele nos dá, na oração, no louvor, na adoração. É certo louvar a Deus na igreja, mas não é isso que traz uma mudança de vida. Traz um momento que você está a sós com ele. Porque você vê que a sua alma não se ajusta com Deus. Ela não quer adoração. Se você orar, adorar um tanto, a sua alma já diz, chega, agora chega. Sabe, você já começa a ficar incomodado. Por quê? Porque o seu espírito ainda não manda em você. É a sua alma que manda. Estão acompanhando? Então, não sejam descrentes parando de orar e achando que é bobagem. Não tem uma oração em debalde. Bobagem é parar de orar. Viu? Não parem de orar, de buscar Deus. Voltem para Ele. Peçam a Ele o primeiro amor. Aquele que nunca tem que acabar na nossa vida. O primeiro amor. Amém? Quando você estiver orando, peça, ai Deus, estou tão assim, me dá força, me dá tua graça. E vai buscando, porque nós temos que muitas vezes forçar. Forçar. Como é que se adestra um animal? Você tem que forçar. Né? A alma é igual. Porque ela é caída. Ela não nasceu de novo. Ela não está salva. A alma é do pecado. Por isso que ela não pode mandar em nós. Ela não pode nos dominar. E ela é poderosa. Ela domina. Você pode pegar a Bíblia e de repente, ah, não vou ler, não vou orar, não vou fazer nada. Não, mas nem pensar, não vou mesmo. Pronto. A alma já dominou. Se o espírito não for fortalecido, você nunca vai andar com Deus. Amém? Então, falando nisso, essa carta aqui que eu escrevi do mês de julho, eu estou dando um ensino aqui sobre Deus dizendo que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo veio. Porque até então ninguém era guiado pelo Espírito Santo, desde Adão. Depois que Jesus veio e aconteceu o batismo no Espírito Santo, foi para os homens serem guiados pelo Espírito Santo. Então, é para nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, baseado no que Deus está dizendo, Jesus falou para nós. Então, eu pus algumas perguntas aqui, não para condenar você, nem exigir nada, mas simplesmente para ser uma reflexão. Se você realmente está sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque o objetivo é ser guiado pelo Espírito Santo, não é? É óbvio que é. Então, isso é só para te dar uma, assim, uma luz, se você, em que área você está precisando mais da liderança do Espírito Santo na sua vida. Amém? Então, esse livro aqui do Kenneth, ele diz assim, como cumprir o seu destino Então, ele diz que tem princípios bíblicos para a concretização do plano de Deus em nossas vidas. Existem princípios. A palavra de Deus tem princípios para nós andarmos nessa vida nova, no novo nascimento. Então, esses princípios de Deus é que vão fazer com que nós entremos no nosso chamado, nesse plano divino que Deus tem para nós. O plano que Deus tem para nós é o chamado. Então, as pessoas só falam de chamado e tal, mas também não sabem que é um plano que Deus tem. É a mesma coisa. Então, como que nós vamos fazer isso? Ele vai dar um ensino sobre isso, vai dar uma orientação para despertar que existe isso na sua vida, para você continuar buscando Deus. Porque existe um chamado de Deus para você. Vai depender de você chegar lá e saber e descobrir, né? Amém? Bom, daí se você descobrir, você vai ter que ficar orando para ele te aprontar. Você compra um pano para fazer uma roupa, um vestido, se você não souber elaborar aquilo tudo, não vai sair nada. Não adianta o pano estar lá. Então, existe um plano de Deus para nós. Se nós não fizermos o que for preciso, ele não vai ser executado em nós. Ok? O chamado. Então, agora, nós temos alguns livrinhos para as crianças. Esses aqui, é que nem uma Bíblia, heróis da Bíblia. Então, aquelas santos do Antigo Testamento e alguns do Novo, para as crianças aprenderem. Quem são essas pessoas, esses santos da Bíblia? O que aconteceu com eles? Então, já para começar a doutrinar as crianças, ensinando a palavra através das figuras. Então, é tipo uma bibliazinha. Às vezes você quer dar um presentinho, as crianças têm tanta coisa, tantos brinquedos. Acho que estava faltando isso de repente. Uma bibliazinha, amém? Então, vamos agora. Gente, Jesus disse que a Deus tudo é possível. Vocês sabem que Jesus falou isso, né? Que a Deus tudo é possível. E que nada é impossível para Deus. Não foi isso que Jesus falou? Mas, observando a Bíblia, estudando, eu vi aqui que existem mais coisas, mas nós vamos nos centrar nisso. 10 itens de coisas que Deus não pode fazer. Ele é o Deus que faz todas as coisas. O Deus do impossível. Ele faz tudo. Mas existem 10 coisas que ele não faz. Por isso, nós vamos examinar a nossa palavra, a palavra de Deus. Nós vamos começar em Salmos, capítulo 138, Salmos 138, no versículo 2. Abre aí a sua Bíblia um instantezinho. E aí você vai ver como esse Deus é maravilhoso. Para você se aproximar dele com fé. E não desistir de Deus. Não se iluda com esse mundo. Porque ele é mentiroso, ele é um mundo caído, e nós não vamos ficar aqui enquanto Jesus não voltar, não vai ser feito de novo. Então, nós não vamos poder ficar aqui, por enquanto. Então, nós vamos andar nisso que a palavra de Deus diz. Então, veja, o Salmo 138, versículo 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então, ele está dizendo aqui que a palavra dele, conforme nós lemos aqui, estabelece o nome dele. E ele correlaciona a verdade com a palavra. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Ok? Tá? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Ele é a palavra. Tá? Então, a palavra de Deus é a verdade. Deus chama de verdade. Tá? Então, é isso aí. Agora, veja, dentro disso mesmo, com a palavra, o que Deus está dizendo aqui, que ele é a palavra, que ele é a verdade, vamos ver Isaías 55. Abre aí um instantezinho. Isaías 55. Isaías 55, versículo 11. Olha só. Veja aqui, ó. Versículo 11, achou? Isaías. Então, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, ele está falando da palavra dele. Ele está dizendo aqui que ele jamais vai contra a palavra dele, não é? Porque ele diz que a palavra, quando sai, ela faz o que é para ela fazer. O que ela está designada a fazer, ela faz. Quando a palavra sai da boca de Deus. Mas como que essa palavra vai sair da boca de Deus? Essa palavra é essa que está escrita. Ok? Se eu quero saber o que Deus está falando comigo, eu estou lendo a Bíblia. Então, eu peguei aquele versículo, eu estou falando aquela palavra que Deus falou. Então, é por aí. Ele não vai contra, jamais, ao que ele fala, ao que a palavra dele. Ele não contradiz a palavra dele, tá? Agora, nós sim, com os nossos pensamentos, nós vamos contra o que Deus diz. Não é não? Porque Deus está falando alguma coisa e nós já pensamos outra. Aí o nosso pensamento vai contra o que a palavra de Deus diz. Imediatamente, o nosso pensamento é tão rápido que ele se levanta e vai contra o que Deus diz. Por isso que se nós seguirmos esses pensamentos que vêm da nossa mente, nós nunca vamos ser abençoados. Nós temos que seguir exatamente a palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que ele não faz, que é o primeiro item, é ir contra a palavra dele. Nós já vimos aqui, em duas passagens vamos ver mais uma, Marcos 16. Vamos ver mais uma passagem sobre isso, que ele não vai contra a palavra dele. Então, graças a Deus, isso já é animador, não é não? Então, nós podemos confiar plenamente na palavra de Deus, porque o que ele diz, ele faz e é aquilo e pronto. Marcos 16. Evangelho, Marcos 16, 19 e 20, versículos, 19 e 20, ele diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando o quê? A palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, Jesus nos acompanha até hoje. Através da palavra, ele está conosco. Então, uma coisa que Deus jamais vai contra é a palavra dele. Nós podemos nos firmar na palavra dele com segurança. Então, é impossível para Deus ir contra a palavra dele. Não tem como. Esta palavra está selada nos céus. Ela é. Já está estabelecida. Então, nós temos que crer. Por isso que nós precisamos estar muito com esta palavra. É importante nós buscarmos essa palavra para ela ser enraizada dentro de nós, para que nós recebamos o que nós precisamos. Porque Deus só opera, só age através da palavra de Deus. Então, por isso que nós temos que orar a palavra. E não o que está na nossa cabeça. Às vezes estamos fazendo muita oração da nossa cabeça que não é respondida. Nós temos que pegar a palavra e orar a palavra. Ok? Então, você tem que pegar o versículo. Se é a provisão que você está precisando de Deus, você tem que pegar o versículo da provisão e falar aquilo. Né? Que o Senhor já me supriu na minha integridade e me pôs na sua presença para sempre. É que o Senhor atende todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, Filipenses. O outro que eu citei é Salmos. O Senhor já me supriu em todas as minhas necessidades. Então, o Senhor já me supriu com a casa que eu estou precisando. Se é esse o seu, a sua necessidade, é assim que você tem que orar. Agora, você tem essa necessidade e fala outro versículo, outra palavra é para outra, está designado para outra coisa. Então, nós temos que orar dentro da palavra e não inventar a oração da cabeça. Existe oração que nós fazemos em português, que o Espírito Santo nos ensina como orar, mas sempre é baseado na palavra. Então, nunca oração que sai da cabeça. Sempre a oração que vem da palavra. Então, a primeira coisa, o primeiro item é: Deus jamais vai contra a palavra dele. Ele não pode ir contra a palavra dele. Número um. Então vamos agora para Tito. Vamos ver a segunda coisa. Abre lá em Tito a sua Bíblia, antes de Hebreus. Tito, capítulo 1, versículo 2. Então, primeira coisa, ele não vai contra a palavra. Segundo item, vamos lá. Versículo 2 de Tito, capítulo 1. Na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, o nosso Deus, ele não pode mentir, portanto, ele não vai contra si mesmo. Ele não vai. Ok? Se ele falou, ele não pode ir contra a palavra dele. Ele cumpre. É o que ele disse. Então, peraí, mas eu estou falando a palavra que Deus falou, mas não está acontecendo. Não está acontecendo não porque ele está indo contra, é porque eu não tenho fé no que ele disse. Por isso que eu tenho que continuar falando a palavra, até que a minha fé se alinhe ao que Deus diz, então o milagre acontece. Ai, mas eu estou orando há tantos anos. Pois é, então, mas ainda não chegou lá a tua fé. Ainda não, porque precisa de estrutura aí dentro. Nesta área, Deus precisa estruturar. Por isso que é bom orar em línguas, porque o Espírito Santo vai agindo na área que tem a ver essa palavra que eu estou confessando, para ele estruturar aquela área. E o Espírito Santo vai me ajudar através da oração em línguas também. Então, mas aqui o segundo item, nós estamos vendo que Deus não vai contra ele mesmo. Tá? Então, ele não pode ir contra a palavra de Deus, a palavra dele, e nem contra ele mesmo. Então, vamos ver isso, a mesma coisa em Hebreus 6. Aí para frente um pouquinho, Hebreus 6, versículo 18. Veja lá. Para que, mediante duas coisas imutáveis, coisas que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, Deus aqui está dizendo a mesma coisa que nós vimos em Tito, ele não pode mentir. Então, Deus, ele não mente, se ele falou, é. Então, a palavra que eu estou confessando para a minha situação, ela é, porque Deus já falou que é daquele jeito. Eu que estou fora daquilo, então eu tenho que deixar que aquela palavra me estruture. Por isso que eu vou falando a palavra. Então, Deus jamais está contra a palavra dele. Ele não pode negar a si mesmo. Segundo item. Então, vamos agora para o terceiro. Primeira João. Vamos lá, Primeira João. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Agora vejamos aqui. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E nós cremos, conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Então, Deus é amor. Deus ama o pecador, ok? Porque a gente acha que Deus só ama a gente, né? Então, as pessoas que estão fazendo mal no mundo, umas pelas outras, a gente acha que Deus não ama aquelas pessoas. Ama. Deus não aprova o pecado, mas ele ama as pessoas. De modo que a pessoa que já fez a pior barbaridade, a pior ruindade, se arrepender e aceitar Jesus, Deus aceita, porque ele ama. Então, eu não posso jamais pensar que Deus não me ama. Eu não posso tirar isso dele, porque é a natureza dele. É amor. Então, um outro item que Deus não pode é deixar de nos amar. Ele ama sempre. Então, que ninguém fique com essa rejeição, né, de Deus. Que Deus não está olhando para mim, Deus não está me ajudando, essa situação que eu não estou aguentando. Isso é outra história. Deus me olha com amor, Deus me ama e ele ama o pecador também. Então, isso que é importante. Então, vamos voltar agora para Hebreus, que nós vamos ver essa outra situação agora. Vamos ver aqui agora em Hebreus 4. Hebreus 4, versículo, deixa eu ver aqui, 16. Então, nós vamos para o quarto item, que Deus não pode. Ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o que ele não recusa é o nosso acesso a ele. Deus não põe uma barreira de jeito nenhum. De jeito nenhum Deus põe barreira para que alguém não se aproxime dele. É outra coisa que Deus não existe nele. Não existe, sabe, essa barreira. Deus não recusa ninguém. Quem quiser buscá-lo, ele aceita. Isso não é maravilhoso? Então, não tem essa de que Deus, sabe, ficar uma culpa, uma condenação, isso não existe. A gente precisa tomar cuidado com as mentiras do diabo. Então, esse quarto item é: ele não recusa que alguém se aproxime dele. De jeito nenhum. Porque ele é amor. Nós já vimos no outro item. Então, vamos ver, voltar lá para 1 João agora. Por que isso? 1 João, de novo. Capítulo 1 agora. Versículo 9. Olha só. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, vamos para o quinto item. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outra coisa que é impossível para Deus é recusar dar o perdão para aquele que pede. Não é maravilhoso isso? É. Deus não recusa perdoar. Gente, pode ser o maior bandido, o maior bandido. Hitler, pessoa desse tipo, se pediu perdão para Deus, de coração, foi perdoado. Porque essa é a natureza de Deus, é perdão. Amor e perdão. Então, nós nunca podemos aceitar a condenação do diabo. Precisamos estar atentos, porque Deus, ele não recusa perdoar. Se eu já pedi perdão, ele já perdoou. Eu não preciso ficar pedindo perdão mil vezes. Porque uma vez basta, ele já perdoou. Então, toda glória a Deus por isso daqui, tá? Então, vamos agora para Romanos, capítulo 11. Vamos lá. Nós precisamos conhecer muito o caráter do nosso Deus, a natureza, tudo que ele tem para nós andarmos nas bênçãos que ele já nos concedeu. Então, Romanos 11, veja, versículo 29. Vamos agora para o sexto item. Ele diz assim, ó: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma coisa que Deus não nega ou retira é o dom que ele dá para a pessoa. Se ele deu o dom para a pessoa, ele não vai tirar, de jeito nenhum. Nós vemos isso no caso de Davi. Poxa, que pecado que Davi cometeu, né? Mandou matar, né, o marido de Betseba, e era um oficial dele, uma pessoa de confiança. Quer dizer, ele cometeu um adultério, com certeza ele fez lá todos os sacrifícios, né, de animais, de sangue, para pedir perdão a Deus, com certeza, porque antes era assim. E ele continuou rei, sim ou não? Nós temos esse exemplo. Então, Deus está dizendo aqui que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, ele jamais vai negar o nosso chamado. Mesmo que aconteça qualquer coisa, ele não nega o chamado. É o chamado. Então, outra coisa que Deus não pode negar, não pode recusar. Ele não pode fazer isso. Uma vez que ele deu, ele não tira. O diabo que é mentiroso. Ok? Isso tudo é uma segurança para nós, ou não? Gente, a gente saber como que esse Deus lida conosco é totalmente ao contrário dos padrões do mundo, né? que estão na nossa mente, firmados na nossa mente, não é não? Porque tudo é exclusão, né, para nós? Tudo é exclusão, é rejeição e ponto final, põe de lado, não é assim? Deus não é. Por isso que nós precisamos ter comunhão com Ele, para nós adquirirmos isso que Ele é, para nós andarmos no reino dEle, porque é assim que Ele opera, e é assim que nós vamos operar com Ele, juntos. Maravilhoso, né? Eu me encanto com isso, isso aqui me empolga, me anima, porque senão com as nossas falhas, nós não estávamos, sabe, em condição de nada. Mas o Senhor é maravilhoso, tá? Por isso que é necessário essa comunhão com Deus diária, com a palavra, com a adoração, este momento com Ele, porque Ele vai colocando em nós o que Ele é, e não esse padrão do mundo que quer continuar nos dominando. Vocês estão acompanhando? Aí que está a importância. Então vamos para Salmo 22 agora, vamos ver outra coisa que Deus não pode fazer. Salmo 22, veja lá. Versículo 3. Veja só. 22, vamos para o sétimo item. Diz assim, Salmos 22, versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Uma coisa que Deus não ignora é o louvor e a adoração. Você está adorando a Deus, Deus está recebendo o seu louvor e a sua adoração. É isso que Deus quer. O diabo engana. Ai, não estou sentindo nada. Ai, isso não está adiantando. Ai, isso me cansa. Às vezes nós temos que forçar, como eu já disse. Porque louvores e adoração é o que Deus quer da nossa parte. Se nós começarmos a louvar e adorar a Deus, Ele está presente. Não é o diabo que está presente. Ok? O diabo quer justamente que a gente pare de orar, de louvar, de adorar a Deus. Né? Senhor, eu te louvo pela tua grandeza, pelo que tu és. Te louvo, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz por mim. Te louvo porque você já me fez uma nova criatura. Te louvo porque você está comigo, você está louvando a Deus. É tudo que Ele quer. E eu te adoro, Senhor, você é o único Deus que há, o meu Deus, meu Pai, eu te adoro, eu te exalto, eu te amo, Jesus. É isso que Ele quer. Então veja junto desta palavra, João 4, vê lá. Isso aí é para mudar o nosso jeito, porque é só a condenação, né? Condenação é o mundo, gente. Porque se nós fôssemos, se Deus fosse nos condenar, nós não teríamos jeito mesmo. De jeito nenhum. Então, Ele nos livrou dessa condenação. Vamos ficar em paz, né? Porque o Senhor já nos livrou dessa condenação. Vamos ficar em paz. Tem que mudar essa cabeça, essa mente. Deus não... ferrou, você falhou. Deus não está te condenando, acabando com a sua vida. Ele quer estruturar a sua vida. Ele quer ajeitar a sua vida. Quando Ele quer nos disciplinar, nos corrigir, nos orientar, é para o nosso bem, para a gente continuar andando abençoado. Então, João 4, 23, diz assim, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Pronto, fechou. Então, Deus jamais vai recusar a sua adoração. Toda vez que você adorar, é isso que Deus quer. Porque Ele procurou por 4.000 anos quem o adorasse. Em espírito e verdade, e só depois do novo nascimento. Não é demais isso, gente? Aleluia! Não é? Então, quando você está adorando, ah, mas é isso que Deus quer. É mesmo, está escrito na palavra. Se o diabo vier falar com você, ah, que bobagem, para com isso. Cansativo esse negócio, imagina, Deus nem apareceu aqui, você não está sentindo nada, você está passando é mal, você abre a Bíblia e lê isso, você vai espantar o diabo, porque você espanta o diabo com a palavra, né? Deus me procurou por 4.000 anos, diabo, para que eu pudesse adorá-lo e agora eu posso, porque eu nasci de novo. Por isso que eu te adoro, meu Senhor, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Vocês estão acompanhando? Ou você está cantando um louvor para Deus? Por que não? Porque nós podemos também adorar cantando, óbvio, claro. Tá? Então, mas quando fizer isso, faça, gente, prestando atenção. Sabe por quê? As coisas não existem na Bíblia. Eu não achei e não vai ninguém me achar. Um lugar que diz que nós somos guiados por aquilo que nós sentimos. Né? Não tem. Não, senhor, isso não vai existir, não vai achar. Então, não é porque eu estou sentindo mal que Deus não está presente. Não tem nada a ver. Isso é minha emoção, é minha alma. A minha alma que não quer, não importa o que eu esteja sentindo. Importa o que eu esteja fazendo. Eu vim te adorar, meu Senhor. Pronto. Eu estou adorando a Deus. E isso está tendo um retorno. E é isso que o diabo não quer, porque a adoração dá retorno. Valeu? É, está escrito. Deus nos quer, vocês estão percebendo. Então, outra coisa que Deus não pode fazer é recusar a sua adoração. E por acaso, precisa me responder, você anda adorando a Deus? Fora da igreja, alguns momentos, uns 20 minutos, meia hora, uma hora, sozinho, você anda fazendo isso? Deus está procurando. E que Ele te ache. Que Ele consiga te achar. Porque isso vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na sua casa, vai fazer diferença no seu trabalho, com as pessoas com quem você anda, vai fazer diferença na sua cidade, no seu bairro. Faz diferença. E é por isso que o diabo não quer. Então, muitas vezes, a gente precisa de um esforço, forçar um pouquinho para adorar a Deus. Às vezes, precisa e nós temos que fazer. Tipo, você vai na escola, você não quer fazer lição nenhuma, você não quer estudar nada. Você não tem que se esforçar? Senão você vai chegar lá, o que, que você vai apresentar? Vai ser a sua vez. Então você tem que esforçar um pouquinho. Esforçando, você vai entrando no clima. Vai ser demais. Continuem, gente. Não abandona Deus, não fica só fazendo as coisas da tua vida. Não, não faça só as coisas da tua vida, não, que está errado diante dos olhos de Deus. Isso não é que você está tendo responsabilidade. A sua responsabilidade tem que ser com a vida espiritual também. Você vai ter que encaixar Deus aí na tua vida. Por isso que Ele morreu por você. Então, vamos agora para 1 Coríntios capítulo 14. Vamos para o próximo. Estão gostando? Uhul! Esse é o nosso Deus. Amém. Ele é maravilhoso, Ele nos quer, não tem quem nos queira mais. Ele é assim, totalmente louco por nós, a ponto de morrer mesmo. Ele até morreu por nós, isso é uma loucura de Deus, morrer por gente sem nada, gente sem graça, né? Totalmente. Isso é Deus, só Deus podia fazer isso. Por gente que não tinha conserto nenhum, e jamais ia invocar Deus. Então veja 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Olha aqui, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Tem outra coisa que Deus não pode ignorar, é a oração em línguas. Né? Mas o diabo também força bastante para não orar, ou não. Gente, é uma barreira, um paredão muito grande para não orar em línguas. Olha, é uma coisa que Deus... Ele não ignora esta oração. Essa oração, Deus age. Então, se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é ignorar a oração em línguas. Por quê? Vamos ver Romanos 8, 26. Nós não podemos esquecer disso. Quando você estiver orando em línguas, ai, não, isso aqui acho que não está adiantando nada. Abre a sua Bíblia aqui, nessas passagens. Quando estiver difícil para você orar, você tem que abrir sua Bíblia nessas passagens e tacar essas passagens, esses versículos, na cara do diabo. Deus me ensinou isso quando eu comecei a orar uma hora em línguas. Gente, isso há muitos anos atrás. Eu sentei lá para orar, puxa, não, eu tenho que ler Bíblia, imagina, vou orar em línguas. Olha, o Espírito Santo disse para mim, abre a Bíblia agora. E foi lá em Romanos 14 mesmo, que ele mandou eu ler aquela passagem. E ele falou que toda vez que o diabo viesse, ele ia isso bem alto. Ele me ensinou, é verdade. E eu comecei, não, eu vou orar. Pus o relógio lá, vou orar uma hora em línguas. Era muito difícil. Quando eu comecei, gente, logo veio o diabo. Pois eu dizia, eu creio que está escrito na Bíblia Está escrito que eu não estou falando para homens, estou falando com Deus. Por isso eu vou continuar orando em línguas. Gente, foram 3 dias, o diabo sumiu, nunca mais veio falar para eu não orar em línguas, não. Se você quiser vencer o diabo que atrapalha você de orar, você tem que abrir a Bíblia e tacar na cara dele. Eu creio que está escrito aqui, por isso que eu estou fazendo isso. Sai, diabo, isso aqui está fazendo um efeito na minha vida. Deus está agindo, e é isso que eu quero. Pois é. Então, versículo 26 de Romanos 8. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, de modos que quando nós estamos orando em línguas, o Espírito Santo está orando a vontade de Deus para nós. Isso é bom ou não? Puxa, não, eu vou continuar orando, porque até agora Deus só me deu coisa boa. Eu vou continuar orando, porque Ele vai me dar mais. Ele vai vir em meu auxílio, Ele está me ajudando. Quando eu estou orando em línguas, Deus está me ajudando. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Ele está me ajudando, está escrito aqui. Eu não sei orar como que convém. Então, Ele me assiste, Ele me ajuda. Você quer ajuda, você ora em línguas. O Senhor é teu auxílio. Ele vem te ajudar. Então, Ele não pode, de jeito nenhum, recusar ou não aceitar esta oração que você faz. Essa oração Ele aceita. Então, não se esqueça, não deixa o diabo vir contar lorota para você. Né? Porque os religiosos falam que, mas não fica orando em línguas não, você nem sabe que você está orando, isso aí é lá para o começo da igreja. Isso aí é lá no começo, aqueles que oravam. Não, agora não é assim não. Você não fica orando em línguas, não. Um pouquinho lá, se a unção vier, você ora. Ah, é? Se for esperar a unção vir, você nunca vai orar. Porque ela não vem, não. Fala a verdade. Não vem mesmo. Se você não abrir a boca e começar a orar, aí que a unção não vem. Aí ela vem. Tá? Então, esta oração, Deus não recusa. Ele está ouvindo e Ele está nos ajudando. Eu preciso muito de ajuda de Deus, então oro em línguas. Eles vêm em meu auxílio. É bárbaro isso, não é não? Isso é maravilhoso. Então vamos ver agora, passar para outro passo. Vamos para João, capítulo 3, Evangelho. Vamos para outro passo agora. O que que Deus não recusa? De jeito nenhum. Veja só. Versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, toda pessoa que aceitar Jesus, Deus já deu a salvação. Não tem como. Deus não pode recusar. Isso é uma coisa que Deus não recusa. Isso é maravilhoso. Por isso que a gente fica orando para aqueles que não aceitaram ainda, venham aceitar. Que abram o seu coração para aceitar, porque é maravilhoso, porque a salvação entrou ali. E é tudo que todos precisam por causa da vida eterna com Deus. Né? Então, isso Deus não recusa, de jeito nenhum. Quem clamar Jesus para a salvação, Deus dá a salvação. Não tem como ele falar, ah, não, você não vou salvar, você não merece. Isso não existe, porque a salvação é para o pecador, para nós, para todos, seja quem for. Então, nós não podemos agora colocar um padrão quem vai ser salvo e quem não vai. Tá? Então, a gente tem que orar até pelos piores, porque eles também precisam de salvação. Tá? Então, agora nós vamos para o último item, número 10, que é Romanos, que é também capítulo 10. Vê lá. Então, gente, quando a gente for orar, os nossos conceitos têm que estar ligados àquilo que Deus é. Romanos 10, versículo 9. Olha aqui. Veja só. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o Senhor diz que aquele, ele não pode recusar uma pessoa que clama por ele. Não é isso que ele está dizendo? Porque o que invocar? Tá? Essa salvação aqui, gente, engloba todas as nossas necessidades. Não precisa ser unicamente a salvação para sair da morte espiritual e entrar para a vida eterna. Mas para qualquer necessidade nossa, se invocarmos o Senhor dentro da palavra dele, de acordo com a palavra dele, se estiver alinhado com a palavra dele, é salvo. Deus faz. Deus não nega. Então ele não pode recusar aquele que está clamando por ele, tá? Ou, e também para salvar, se for o caso. Se uma, qualquer pessoa absurda que a gente imaginar, se na hora da morte teve muita intercessão, Deus dá uma chance, aparece ali, aceitou, pediu perdão, reconheceu os pecados, reconheceu que Jesus é o Salvador, está salvo, está lá no céu, hein? Está lá no céu. Então, esta é a grandeza do nosso Deus. Então, certos conceitos que estavam em nós precisam ser tirados e nós precisamos focalizar exatamente o que Deus é. Para quando nós orarmos, nós vamos lá livres. Nós vamos de coração em paz, sabendo que o nosso Deus nos aceita. Tá? O diabo que fica colocando culpa, condenação em nós e dizendo que Deus não ouve oração, não tem nada disso. Se eu estou alinhado na palavra, Deus ouve. Então, baseado nisso tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje, eu elaborei uma oração para salvação. Para quem é perdido, eu não sei se tem algum perdido aqui dentro, hoje, alguém que não aceitou Jesus, que não nasceu de novo, mas... Nós vamos fazer essa oração, eu gostaria que todos respondessem comigo, porque nós vamos colocar isso na internet, que é bom ter uma oração, porque, gente, são pessoas e pessoas e pessoas. Assim, ontem um irmão de Angola, pedindo para ser amigo do Minandi, no Face, e eu disse que sim, e ele agradeceu imensamente. E disse que a família dele e ele estão usufruindo muito dos ensinos da pastora Ana Maria. E ele diz, o seu ministério, minha irmã, é mundial, você não tem noção. Bom, já saiu do Brasil, já foi para outro mundo mesmo. Então, a gente realmente não tem noção às pessoas que têm acesso, que estão buscando Deus. Isso é obra de Deus, não interessa. Tá? Então, não são só vocês que estão aqui, que estão recebendo dos cultos, enfim, de toda a ministração. É quem está buscando Jesus, aonde estiver quem fala português. Tá? E tem pessoas que estão pegando e no Face, aquelas palavras que a gente coloca, e eles traduzem para a língua deles, porque você sabe que existe isso lá, põe lá, traduzir. Então, outras pessoas de outros idiomas também estão fazendo isso. Então, a gente só tem que louvar a Deus. Por isso que eu elaborei esta oração, porque esta oração vai ficar lá no site. E aí, as pessoas que quiserem, de repente a pessoa não é salva ainda, não nasceu de novo ainda, nem sabe o que é nascer de novo. E vai ser desperto fazer a oração e vai então ter um novo nascimento. Então, nós vamos fazer essa oração, né, para aceitar Jesus e nascer de novo. Então, feche os seus olhos agora. E vamos juntos fazer esta oração. Querido Senhor Jesus, eu sei que sou pecador e não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. Jesus, você é o único Senhor. Jesus, você é o único Deus. E o único jeito de se ter a salvação. E agora, Jesus, eu te convido para entrar na minha vida. Eu creio que você morreu por meus pecados. Creio que Deus te ressuscitou dentre os mortos. E te peço agora para limpar a minha natureza pecadora com o seu sangue. E recebo de você agora o novo nascimento. Peço que você me batize com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te recebo em minha vida e te peço para passar para mim todos os dons que você quer que eu receba. E eu recebo. Eu te agradeço, Pai, pelo meu novo nascimento. Desse dia em diante, eu sou um cristão, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, né? E louvamos a Deus, louvamos ao nosso Pai por esses 10 itens de mostrar o que Ele não pode fazer, que são benefícios para nós. Em nome de Jesus. Amém? Valeu, queridos. Toda a glória a Jesus.